Novinha empinando, eu vou bom na maldade. Novinha chegou! E tá bom, bom, colado. O parango tocando, Tony Salles cantando e as minas dançando. É o quê? É baile que fala, né? Paredão que fala, é. Uísque fala, né? É lama que fala, é. Novinho empenando, eu vou morar. E é que é isso? É agora! Meu balé diferenciado, jogou! Eita, pum, pum, pum. Meu Deus! Yeah.